Sabuá. Cara, eu amo lavanderia também. Nossa, e Sabuê. Amo Sabuá. Ei, Sabuê, meu cachorro da lavanderia. Mano, ele ficou lindo, quem diria? Amo assistir novela. Também amo ingerir canela. Registra de um Harmonize. Dou muito orgulho pra quem? Pros meus pais. Ei, Sabuê, ei, Sabuê. Meu cachorro limpo. Amo comer pizza e macarrão. Amo também no metrô. Metrô carrão, tá? Registra de uma chuva. Eu nunca dei uma blusa. Oi, João, e Sabuê. Oi, João, João, eu sei. Oi, João, João, e Sabuê. Registra de eu amar muito. Minha família, muito legal.